Eu sou o Bonecão da Estrela e vou investir firme nas meninas que se envolverem com a gente. Tá? Tá bom? Envolvido que nada, tropa é inteligente. Investe firme nas minas que se envolve com a gente. Sou bonecão da Estrela e a certeza é concreta. Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas. Na balada eu tiro onda, Jack Daniels na mesa. Pras mulheres tem tequila, um balde cheio de cerveja. Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer. Se for pra morrer um dia, que seja de mulher. Sou pra morena que senta, caviola que quebra. Caloria que senta, devagar e sem pressa. Sou pra morena que senta, caviola que quebra. Caloria que senta, devagar e sem pressa. É pra morena que senta, caviola que quebra. Caloria que senta, devagar e sem pressa. Vou devagar e sem pressa. Não precisa ter pressa. Devagarinho na manha, tá? Tá bom? Envolvido que nada, tropa é inteligente. Investe firme nas meninas que se envolvem com a gente. Sou bonecão da Estrela e a certeza é concreta. Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas. Na balada eu tiro onda, Jack Daniels na mesa. Pras mulheres tem tequila, um balde cheio de cerveja. Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer. Se for pra morrer um dia, só se for de mulher. Conta aí assim, ó. Devagar e sem pressa. Devagar e sem pressa. Pra morena que senta, com a viola que quebra. Pra lourinha que senta. Devagar e sem pressa. Pra morena que senta, com a viola que quebra. Pra lourinha que senta. Devagar e sem pressa. É só sentar devagar e sem pressa, tá? Tá bom? Senta devagar e sem pressa, tá? Bonecão da Estrela!